Noite sem ele não é noite. Essas horas sem ela é embaçado. Ligo ou não ligo? É, acho que eu vou ligar. Chego paraíso no barraco.